Juliette Tango Luno, só 92 Zona. Autorizado o backtrack, táxi para o Pátio 4. Pátio 5? É Titã, então livre o táxi até lá, o Juliette Tango Luno. Bruno 8 no meio, a sua identificação, chegada Mali, desse mantém um 050. Desce para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. Descendo para 2000, autorizado LS, reporte parado, estabilizado. Falei 520. Localizando o localizador, 3520. Ok, complete final ILS, torre 1 no 86. Obrigado, bom dia. ONU 8196, dessa via para 2000, 10 no meio ajuste, quando localizador livre LSC. Torre Salvador, bom dia, OTAN 3520, vai passar Simbra, baixo travado. OTAN 3520, bom dia, ajuste no 0 no 6, autorizado pouso, pista 1 no 0, vento de 1 no 0 graus com 10 nós. Pouso autorizado na 1 no 0, OTAN 3520. 520 no Solos 39, livre à sua direita. Após prossegue táxi via Alfa Juliette, portão 04, na escuta permanente. Alfa Juliette, portão 4, na sua escuta, 3520. Vai de final ILS, chame a torre 118.6. Vai tomar meia controle? Complete final e chame a torre na frequência 118.6. Ajuste no 0 no 6, confirme embaixada travada. Confirmo, alzado no 6. O gol no 8 no 6, está autorizado o pouso. Pista 1 no 0, vento de 1 no 2, 0 graus com 10 nós. Pouso no 0, 8 também. Boa noite, no menos a luz 46. Vai livrar o táxi, vai prosseguir o táxi via Alfa, Juliette, portão 05.